Nos Estados Unidos, esta segunda-feira tem uma pergunta só: quem vence Kentucky? Kentucky é a Universidade dos Estados Unidos que tem um retrospecto invicto, 34 partidas, 34 vitórias. Há 39 anos, nenhuma equipe é campeã invicta. Kentucky, do técnico John Calipari, vai tentar isso este ano. Universidades que poderão parar Kentucky, talvez Vila Nova, campeã do East, Wisconsin, quem sabe, ou a Universidade de Duke, do Coach K, o técnico também da seleção dos Estados Unidos, o chamado Dream Team. A febre do basquete universitário começou nos Estados Unidos e você vai acompanhar tudo aqui conosco na Bradesco Esportes FM 94.1 São Paulo. Sabe onde você pode acompanhar todas as emoções da temporada 2015 dos esportes americanos? No Snap Steakhouse and Bar, um espaço especialmente dedicado aos amantes dos esportes, perfeito para acompanhar os principais eventos esportivos. A casa ainda oferece um cardápio tipicamente americano, ideal para um bate-papo com os amigos, acompanhado daquele delicioso chope gelado. Convoque os amigos e conheça o Snap Steakhouse and Bar. Acesse o site www.snapbar.com.br e curta a página do Snap Bar no Facebook, Snap Steakhouse and Bar. The game starts here.